no livro que a gente acabou de ler, no trecho do livro, Caminho, Verdade e Vida, o maior exemplo foi Jesus. E para tudo isso, vale sempre a gente estar destacando esses exemplos. Como estamos no Clube da Fraternidade, é sempre bom sabermos quem são os novos colaboradores do Clube da Fraternidade. Você sabe que você pode se tornar um colaborador apenas ligando para 2478-1400, não é? Ou 2461-1400. Olha, nós temos aqui a relação da semana do dia 8 ao dia 19 de março, ou seja, portanto, da semana passada. Vemos aqui a inscrição da Maria Elza Pessoa, o José Augusto Vieira, da Barra da Tijuca, esse pela Secretaria do SEMA. Juan Pablo Urruchua, de Pilares, Secretaria do SEMA também. Nilza Gomes Vilela, da Barra da Tijuca, Secretaria do SEMA. José Mauro Dias da Costa, de Vargem Pequena. Francisco Barbosa de Deus, Cruz Vermelha. Cecília de Abreu Gomes, de Seropédica, através de carta. Vilma Correia Beitâmio, de Vila Isabel. Amélia Duarte Ferreira, de Magé. Alô, Magé! Magé tá com transmissão novo lá, já eu falo disso. Vitor José Serafim, de Irajá. Todos esses fizeram suas inscrições no período de 8 a 19. Vamos agora aos inscritos pela internet. Foi você? Você é um dos inscritos? Então vamos ver se eu leio seu nome aqui. Guilherme Martins Borges, do Engenho Novo. Valdeque Mapurunga, de Vista Alegre. Denise Nazaré Pimenta Faria, de Jacarepaguá. Franai Maria de Oliveira Rodrigues de Almeida, de Maria da Graça. Fabiana Russo, de Copacabana. Celso Gomes de Pinho, de Niterói. Simone Cristina Bezerra da Silva, do Recreio. Adei Barbosa da Conceição, de Sobradinho, Distrito Federal. Renata Cavalcante Lily White, do Flamengo. Liliane Cunha de Melo, de Niterói. Maria Alice Bento Burgunhon, da Tijuca. Marcelo Felizola Bezerra, de Belfor Roxo. Alô, Belfor Roxo. Sérgio Luiz Câmara Monteiro Leito, do Engenho Novo. Maria Carolina da Silva, de São Gonçalo. Aí você está pensando assim, pô, não vão acabar os nomes, não? Não, não acabaram, não. Tem muita inscrição pela internet, gente. É verdade, olha só, ainda continua. Janaína de Cássia Silva Argolo, de São Gonçalo. Alexandre Sérgio Ferreira Neves, de Copacabana. Ana Lúcia Soares Vilela, da Taquara. Sandra Sampaio da Silveira, de Botafogo. Lúcia Ferraro, da Praça da Bandeira. Sauro Ruiz Cardoso, de Curitiba, Paraná. Paulo Roberto Mendes, de Duque de Caxias. Maria Alice Rodrigues, da Vila Muriqui. Alô, Muriqui. Muriqui também. Já fui muito a Muriqui. Olha só, essa semana que eu falei, de 8 a 19 de março, foram nada mais, nada menos do que 29 inscrições pela internet. 29. E por telefone, foram 5. Também são muito importantes as inscrições pelo telefone. Mas olha, internet, 29 inscrições. Isto é extremamente importante para manter, né, o nosso objetivo, que vocês todos já sabem, chegar a 6 mil inscritos no Clube da Fraternidade. Eu venho sempre divulgando aqui, né? Atualmente nós estamos ainda com algo em torno de 5.840, 5.842 inscritos. Aí você me pergunta assim, mas Cristiano, tem quase 6 mil, né? Sim, mas infelizmente desses 5.800, apenas cerca de 4.500, 5 mil podem pagar e pagam mensalmente a sua boleta. Nós temos um retorno de boletas que não pagas, né, muito alto. Isso nos preocupa, porque existe um custo do envio da boleta. Nós não estamos pedindo que você, querido ouvinte do Clube da Fraternidade, pague se você não tem condições de pagar. Agora, se você recebe a boleta da Rádio Rio de Janeiro, por favor, nos ajude contribuindo com aquele valor seu mínimo de R$10. Quem contribui com mais, o momento é esse. Inclusive, já vou falar sobre o novo transmissor, onde a proposta é: quem pode ajudar com duas parcelas de R$ 25,00, uma já para o mês de abril e outra já para o mês de maio, R$ 25,00 em abril, além do que já paga, né? Vamos imaginar, eu já pago R$ 10,00, então eu no mês de abril eu vou dar os meus 10 mais R$ 25,00 e no mês de maio, os meus 10 mais os R$25, completando R$50 adicionais, que vai nos ajudar esse dinheiro em função do volume do adiantamento que nós tivemos que pagar para o nosso transmissor ser enviado aqui para o Brasil. Então foi R$108 mil que a rádio já pagou, por isso desses R$50 que vocês leram na nossa carta. Agora, para nos ajudar a pagar as prestações do novo transmissor, nós estamos solicitando que você que pode nos ajudar, você que já é inscrito no Clube da Fraternidade, nos ajude com mais R$5. Se você paga 10, pague 15, por favor. Se você paga 20, acrescente R$5, dá 25. É uma ajuda extremamente importante para a Rádio Rio de Janeiro cumprir com as suas obrigações de pagar um novo transmissor. São 5 anos de prestações, mas nós não tivemos medo. E aí, quero dar parabéns ao nosso presidente, Jadiel João Batista de Oliveira, que é o nosso comandante. Ele assinou o contrato, oficialmente o contrato definitivo foi assinado na semana que passou. Ele, o nosso presidente Jadiel, o nosso vice-presidente Gerson Simões Monteiro e alguns da diretoria, como o nosso Antônio Excelente, que é o tesoureiro. Ou seja, já existe um compromisso. E aí vocês estão me perguntando, e o transmissor? E o transmissor, Serginho, aonde está o transmissor? Já chegou? Olha lá, está dizendo que já está em Magé. Então, pessoal, a grande notícia de hoje. O transmissor já chegou e está em Magé. Já tiraram da embalagem de transporte, já está exatamente no local onde será ligado. Ainda não foi ligado, porque nós precisamos instalar ainda um ar-condicionado mais potente, porque o aparelho ele é todo eletrônico, né? Ele é digital e ele emana um calor, é igual um computador grande, né? Quem trabalha com computador vai saber o que eu estou dizendo. Um computador grande, ele tem que estar num clima frio, porque ele já gera um calor. Se ele ficar dentro de uma sala, daqui a pouco as coisas queimam, né? Então precisa ter um ar-condicionado muito forte para manter a área onde ele está instalado sempre com uma temperatura baixa para que não tenha problema com relação ao calor. E aí eu recebi um e-mail essa semana, tô falando pra caramba, né? Mas olha, são muitas notícias. Eu recebi um e-mail essa semana do Adilson e da Ana Lúcia, que tem apartamento lá em Teresópolis. Alô, Adilson! Alô, Ana Lúcia! Respondi o e-mail de vocês. Eles mandaram um e-mail e aí eu vou pegar eles como exemplo, né? Perguntando o que todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro querem saber. O transmissor chegou ou não chegou, Sérgio Melo? Foi feito suspense, mas eu já tinha respondido antes, né? Chegou. Tá lá o nosso transmissor na Hotel NX50. É um transmissor todo digital. Olha, eu tô falando aqui até um pouco de forma descontraída, mas esse é um momento de tamanha importância para a Rádio Rio de Janeiro que é difícil você mensurar. É difícil entender qual é o tamanho da importância desse momento que a rádio está vivendo. A rádio comprou um transmissor que custa R$500 mil, mais a instalação, mais os impostos, mais o transporte. Um transmissor que, gente, precisa ter coragem, porque a diretoria é responsável por este empréstimo. Então, os nossos diretores aqui assinaram em confiança do Movimento Espírita, porque nós já tivemos a resposta de vocês antes. Então, é importante que eu lembre a todos mais uma vez, você que faz parte do Clube da Fraternidade nos ajuda mensalmente com o seu valor. E vamos imaginar que sejam R$10. Se você nos ajuda com R$10, se puder, no próximo mês de abril e maio, acrescente R$25 à sua doação. R$25 em abril, R$25 em maio. Vamos fazer R$50. E, a partir de junho, acrescente R$5 ao que você normalmente já vinha ajudando a rádio. Quem ajuda com R$10, vai passar a ajudar com R$15. Você que ajudava com R$20, vai dar R$25. Você que ajudava com qualquer outro valor, acrescente R$5. Essa é uma forma da gente ajudar. Agora é lógico que nós não precisaríamos estar pedindo ajuda de todos se o número de inscritos no Clube da Fraternidade fosse muito maior. se nós tivéssemos 10, 12 mil inscritos no Clube da Fraternidade. Mas a realidade da rádio é que nós temos menos de 6 mil inscritos e desses 6 mil, em torno de 4.500, 5 mil podem pagar. Agora, eu pergunto para você, só existem 6 mil espíritas no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro ou no estado do Rio de Janeiro? Só existem 6 mil pessoas que conhecem a Rádio Rio de Janeiro? Não. Porque o Ibope nos diz que quando estamos aí em terceiro lugar, de quarto lugar na audiência, em alguns momentos terceiro, chegamos a ter 15, 17 mil ouvintes por minuto. Então temos muitos ouvintes que conhecem, que ouvem a emissora da Fraternidade, mas não sei por que ainda não ajudam a rádio. Ninguém é obrigado a ajudar a rádio, mas a partir do momento que você entende que a emissora da Fraternidade cumpre um papel que só uma casa espírita poderia cumprir, qual é o papel? Levar a doutrina espírita na casa das pessoas. Só uma casa espírita pode cumprir esse papel. A rádio faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. A rádio tem consumo de luz, tem consumo de água, tem salários a pagar, impostos a pagar. Nada é fácil para a Rádio Rio de Janeiro. Tem o ditado do Mileco, e que eu sempre ouço o programa da Esplebe antes do Clube da Fraternidade, mando aqui um abraço a todos da Esplebe, que ele fala: tudo é grátis na Esplebe, mas nada é... Como é que é o ditado, meu Deus? Na Esplebe tudo é de graça, mas nada é grátis para a Esplebe. É mais ou menos isso, vocês entenderam, né? Na Esplebe tudo é oferecido gratuitamente, mas nada que a Esplebe venha comprar é grátis. Tem que ser pago, né? E na Rádio Rio de Janeiro é a mesma coisa, nós oferecemos a programação para vocês de forma gratuita, até porque não poderia ser diferente. Divulgar o postulado espírita tem que ser de forma gratuita. Então nós estamos cumprindo esse papel. Basta você sintonizar o seu rádio, que você vai ouvir a doutrina espírita em mais de 500 horas semanais aqui na emissora da Fraternidade. Agora, nada é de graça para a Rádio Rio de Janeiro. Nós temos todas as obrigações que uma empresa normal tem. Somos uma fundação, vocês sabem, mas temos obrigações que todos têm. Então, conto com a ajuda de cada um de vocês. O transmissor chegou. Nós, em breve tempo, vamos começar os testes para poder ligar o transmissor. Não é uma coisa automática, gente. Não é que nem um eletrodoméstico que a gente compra, leva para casa, liga na tomada e pronto, já está funcionando. Ele já está até no local onde vai ser ligado. Os engenheiros estão lá já preparando toda a infraestrutura para ligar o equipamento, para fazer testes. Mas a gente precisa até mesmo de uma autorização da Anatel para poder colocar o transmissor no ar. Existe uma burocracia que nós temos que seguir, sendo uma rádio AM, né? Uma empresa que transmite informação. Então temos que obedecer alguns regulamentos. Mas isso não demora muito, não. Nós estamos acompanhando aqui. O Atila, essa semana, eu ainda não pude conversar com ele, porque, coitado, está atarefadíssimo com essa chegada do novo transmissor. Tem várias etapas a cumprir, mas podem ter certeza que a qualquer momento estarei trazendo o nosso querido Átila aqui no programa. Vamos aqui acusar o recebimento, né? Na verdade, foi trazido pelo Henrique lá do CERJ, a prestação de contas das pessoas que prestaram contas lá no CERJ. Olha, referente à contribuição do mês de fevereiro, atenção você que fez a doação para a Rádio Rio de Janeiro, lá no CERJ. Olha, a prestação de contas foi feita no dia 2 de março. Temos aqui o recibo em nome da Helena Carvalho, do Centro Espírita, Humildade e Caridade, se eu não me engano, porque eu não consigo ler direito, porque é uma xerox, né? Newton de Freitas, Ana Gonçalves Silva, da Júlia Lúcia de Souza, Centro Espírita Suburbana, Silvana Alves Meireles, que assina, Clotilde Maria da Conceição, tem aqui o do Marinho, e o último é do Centro Espírita Evangelho de Jesus. Todos vocês, a todos que fizeram suas prestações de contas no CERJ, muito obrigado, porque toda ajuda nesse momento é muito importante. E você de Niterói? Alô, Niterói! Niterói, Niterói ouve muito a Rádio Rio de Janeiro. Olha só, você que mora em Niterói, preciso dar uma informação. O Instituto Espírita Bezerra de Menezes, o IEBM, localizado na rua Coronel Gomes Machado 140, no centro de Niterói, é um posto de arrecadação de doações avulsas e boletos bancários da Rádio Rio de Janeiro. É, você de Niterói não sabia? Anote aí o endereço de novo. Instituto Espírita Bezerra de Menezes, localizado na rua Coronel Gomes Machado, uma rua bem conhecida, 140, centro, Niterói. É um posto de arrecadação de doações avulsas e boletos bancários da Rádio Rio de Janeiro. Maiores informações você pode ligar para 2620-3663. Eu gostaria também de ler um outro e-mail que chegou aqui às nossas mãos, que é uma situação que você, ouvinte, pode querer também, de alguma forma, interagir com o site da rádio, né? Nós recebemos aqui do Melquíades Aguirre um e-mail, na verdade um agradecimento que ele faz ao nosso querido Altair, nosso gerente administrativo, dizendo o seguinte: prezado companheiro Altair, recebi a matéria analisando os fatos, um tema sobrenatural. Agradeço-lhes pela gentileza, será de grande utilidade para o meu estudo sobre o Livro dos Médiuns. Um abraço fraterno, Melquíades Aguirre. O que que é isso? Na verdade, o Melquíades, ele ouviu o programa Analisando os Fatos do nosso querido Jadiel João Batista de Oliveira, um tema sobrenatural. Ligou aqui para a rádio e pediu que, se de alguma forma, teríamos como enviar para ele uma cópia, um CD. O CD nós não temos como enviar, primeiro porque não temos pessoal disponível para fazer cópias e enviar. Isso é um custo que a rádio não tem condições de assumir. Porém, o nosso querido Altair, ele tomou uma iniciativa que é muito válida e está à disposição. É lógico que, se todo mundo resolver ligar amanhã e pedir alguma coisa, pedir uma gravação, vai ficar difícil. Mas, dentro do possível, a gente pode tentar disponibilizar determinada gravação no site. Isso é uma possibilidade, porque nós já temos condições de fazer isso. É lógico que, se recebermos inúmeras solicitações, vai ficar difícil atender todo mundo ao mesmo tempo. Mas vocês entendam que, assim, dentro do possível, a gente pode colocar determinado programa disponível no nosso site para que você ouça no site. Foi o que nós fizemos para o Melquíades Aguirre. Colocamos o programa Analisando os Fatos no tema sobrenatural, e ele ouviu o programa e pôde até baixar o programa direto do nosso site, o www.radioriodejaneiro.am.br. Se essa é uma necessidade sua também, você peça, mas por favor, sem pressa. Não adianta você mandar um e-mail para a rádio dizendo que precisa para amanhã ou precisa para a palestra do dia seguinte. Infelizmente, não temos condições de atender com rapidez essas solicitações e nem temos condições de atender todas ao mesmo tempo. Dentro do possível, podemos colocar um ou outro programa no site disponível para quem quiser ouvir novamente. Tá bom? Conto com vocês, com a paciência de sempre. Nós recebemos também, via e-mail, através de um site, um boletim semanal, que fala sobre rádio brasileiro cresce 9,4% em 2009. Olha, esse boletim é da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, edição número 61, de 25 de março de 2010. Diz assim: entre as chamadas mídias tradicionais, o rádio foi a que mais cresceu em 2009. Segundo os dados do projeto Intermeios, enquanto a TV aberta teve um faturamento 7,6% maior do que no ano anterior, o rádio registrou aumento de 9,4%. Em valores absolutos, a porcentagem representa um faturamento de quase 1.987 bilhões. Demonstra a recuperação dessa mídia, que nos anos anteriores vinha tendo resultado sempre menor que os dos outros meios. afirma José Carlos de Sales Neto, presidente da Meio e Mensagem, empresa responsável pelo estudo. Ou seja, o que é importante a gente destacar aqui? Que o meio rádio cresceu 9,4% em faturamento, comparando com a TV. Vocês sabem que na Rádio Rio de Janeiro, nós não anunciamos bebida, nós não anunciamos cigarro, nós não anunciamos nada que possa ser prejudicial à saúde ou que não tenha uma comprovação ou autorização científica ou autorização do Ministério da Saúde. Nós preferimos não anunciar do que colocar uma informação que não é exatamente o que parece. Então, nós cansamos de recusar aqui anúncios que a gente não tem certeza de qual é realmente a necessidade daquele produto, tá bom? Essa foi uma semana coroada de muito êxito. Vocês sabem que na segunda-feira passada chegou em Magé o nosso transmissor, como também no dia 22 foi aniversário, que na verdade foi a data em que Geraldo de Aquino desencarnou, foi o mesmo dia o transmissor chegou em Magé. Então, o mês de março é um mês de muita alegria para a emissora da Fraternidade. Eu desejo a todos vocês muita paz, um pensamento positivo para o transmissor, que ele seja ligado o mais breve possível, dentro do cronograma normal, e que todos nós possamos melhorarmos, que possamos, com um novo transmissor, passar a ouvir a rádio de forma melhor, mais limpa, possamos pegar a rádio em muitos lugares onde hoje não seja tão bom assim o sinal. Esse é o desejo desse humilde trabalhador aqui, o Cristiano. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura,